para 2000, 1015, autorizado de LS, XA, informar estabilizado no 964. Passando do 2230, desça para 3000 3230. Seu nome é 326, cancelada as restrições de altitude, desça para 4000 pés, ajuste a 015, complete a redução de velocidade para 2109. Sierra Golf Oscar, efetuo 360, concorra pela direita, reporte nova perna contra o vento. Efetuo 360 pela direita, reportará a regra perna contra o vento. Xenia 326, operação para sequenciamento, curva esquerda, proa 015, limite a radial 300 de Salvador. Esquerda 015, 300 de Salvador, Xenia 326. Você está efetuando curva à esquerda agora? Negativo, está mantendo a separação aqui, está regressando na perna contra o vento, zero. Estabilizado, assinando, 1964. 1964, completo sinal, chame torre, 1-18 do sinal 95. Completando fator 2895, grato, 1964. Passando do 2230, desce para 2006, autorizado sinal ILSXC, reporte estabilizado. Vai descer para 2006, chamada estabilizada, 2230. 3196, pronto para o relógio. 3193, mantém um ponto de espera. Até onde está? 2231 no solo 30, direito, 121, 19. 19. Salvador, Serra, você acha que está regressando contra o vento, não, Serra? Gente, mantenha a perna contra o vento, aguarde instruções da torre, Serra, Golfe. Mantenha contra o vento, aguarde instruções, Serra, Golfe. Meia para o localizador, direita 060, deixa para 3 mil pés inicialmente. Para 3 mil pés, 060 de proa, direita, Oxané, 6326. Pouso autorizado, pistão 0, 15 graus, 0, 9, ajuste 0, 15. Liso Pouso, 1500, 1964. Agostinho, Oscar, efetue novo 360 pela direita, reporte nova, perna contra o vento. Novo 360 pela direita, perna do próximo. Agostinho, Oscar, atorre. Zero, Oscar, na escuta, vai repetir 360 pela direita, vai reportar regressando na contra o vento da nossa. Efetue 360 pela direita, curto, ok? Golfiosca, autorizado, curva à direita para o cruzamento do campo. Autorizado, curva à direita para o cruzamento do campo, Serra Golfiosca. 193, autorizado, alinhar e manter puxando zero. Alinhar e manter um zero, 3193. Evento 04, essa é a identificação, autorizado direto à posição IPAP, desça para o nível 050. Passarelo 2230, complexo final, chame torre 118, decimal 95. 1295-2230. Essa é a 6326, desça para 2000 país, reporte estabilidade. Para 2000, já no localizador, Xanem, 326. Sim, aguarde transferência de comunicação. Passando. Nordeste, aguarde transferência para o controle. Mantém prônio com aeroporto, aguarde transferência, Serra Oceana. Oi, Salvador, boa tarde, passaria 2230, estabilizou. Passaria 2230, boa tarde, continua a aproximação, aguarde pista livre. Não, só escuta. Sete, Papa Romeo, que é mais tranquilo, mas tem condições visuais, o ajuste chama 0 no 5, acione o código 0136. Ah, de GV 38, prossiga, a torre. Torre, perdão, vou chamar o Sol, pode falar direto com você ou tem que chamar o Sol? Eu chamo o Sol, 219. Desculpa, obrigado. É. Então, 3193, decolado ao 35, chamei o controle, frequência 119, décima 8, boa viagem. Controle 198, 3193, obrigado. 2230, os autorizados, 590, 180 graus, 089, ajuste de altímetro 0095. Agora tem um pouso autorizado, ajustado, 1015, 2230. 3, contato rebaixo, botar o nível de voo 340, após 2000 pés autorizado direto Leda. 340, após 2000 pés, voa Leda 3193. Oi, Salvador, muito boa tarde, Papá Romeu, Serra Rofiosa, 2000 pés, corrida forte. Papá Romeu, Serra, Golfiosca, mantém as condições visuais, o ajuste chama 0 no 5, informa que ainda não recebe transponde. Ajuste no 0 no 5, Serra, Golfiosca. Salento 04, prossiga. Bom, te confirma o motivo, Olimpo 04? Bom, está autorizado, Olimpo 04. Seu nome é 326, completo sinal de time Torre, 118 decimal 95. É 395, acho que é 326. Olimpo 04, autorizado do Estéreo na posição intacta, reporte quando pronto para prosseguir para a aproximação final. Externo, chalé 6326. Chalé 6326, posto autorizado, pistão 0, 170 graus, 08 nós, ajuste 0, 0, 0, 0, 5, livre pouso, 910 para chalé 6326. Salvador Botelho, chama 142, ponte para Dona Zero, pronto. Confirme para 2 ao 2. É, hoje chama 6142, número 1 no ponte para da 1 0, pronto. Pisado, alinhar e manter, hoje chama 142. Pisado, alinhar e manter, hoje chama 142. Olimpo 04, confirmando irá fazer 2 esferas na posição em TAP. Confirmo, 2 esferas na posição em TAP. Sim. Posição 9, 3 Chanel 1142, decolagem autorizada, pista 90, 970 graus, 079. Autorizado decolagem 1-0, China 6-1-4-2. Centro 193, Centro Recife, 128, decimal 35, alterne 123, decimal 8. 2835, 23, decimal 8, 3193. NM 1142. Decolado 142, chame o controle, frequência 1-19-8, boa viagem. Controle agora, 598, chame a 1-42, bom dia. De Salvador, bom dia, boa tarde, chame 1-42, na Pucajamu, Caju. Chame 1-42, boa tarde, contato radar, observatório nível de voo 350, autorizado direto à posição Jamo. Realizado o projeto de Jamo, Xené 6142, até o nível 350. É 6315, autorizado a alinhar e decolar, 190, 970 graus, 089, ajuste 10. Autorizado a alinhar e decolar. Autorizado 2500 para a Serra Golfiósica. Autorizado Este Papa Romeo, Oscar, mais 100, autorizado 500, tá? E você passa através do parque de Piguaçu. É porta na UIA. Decolado aos 4-5, chamei o controle, frequência 1-19. 19-8, quanto passagem? Sou trânsito Salvador, 6-3-1-5. Chamei 6-3-1-5, contato radar, subatório nível de voo 360, após 2 metais autorizados direto de Jamo. Direita, após 2 metais direto, não, 6-3-1-5, vindo para 360. G38, boa tarde. Completar o controle. Sonja é o G38. Deve, prossiga, torre. Então, o Jay está ingressando aqui na capiceira 28, vai ficar 5 minutos na posição, solicita desligar o ILS da 1-0 e ligar o ILS da 28, o India Lima Romeo. Gente, ILS da pista 28. Ok, gente, o ILS, o GM32, o ILS está sendo desligado, vou acionar o controle aqui. Gente, o ILS que vai ficar ligado é o da 22, está ingressando o GM32. O Gol 1097, programe o procedimento RNAV para a pista 1-0. Programar RNAV da 1-0, 1-0-9-0. Palito 04, controle. Palito 04, escuta. Informa que o LS foi retirado para o centro do equipamento pelo Geise. O senhor tem condições de fazer o procedimento à imagem? Palito 04, a gente informação, não tem condições de fazer procedimento terminado, mas tem condições de completar após a espera a verificação visual. Sente Olimpo 04, confirme, vai fazer mais uma espera em ITAP? Vamos fazer mais uma espera em ITAP e após o socorro, vamos cancelar e decidir a pista. Sente Olimpo 04. Controle, eu acho que é mais quente, passando através do aeroporto, tá, visual com o campo. Catarra, eu acho que é mais quente, chame Torre, 1-8 decimal 95. 1-8-95, Yas. Esse é 1-42, chame Centro Recife, 1-25 decimal 45, ao TR 1-26 decimal 85. Sente com Recife agora, 1-25 decimal 45, alterno 1-26 decimal 85, Xanero. Bem, 1-42, boa tarde. Boa tarde. Esquerda para a base direita, 1-7. Exato, a esquerda, base pela direita da pista 1-7, vento 1-7, 0 graus, 0-9 nós, ajuste 1-0, 1-5, chame na base, baixado para o lado, nosso Mike. Separar na base, baixado para o lado, Yak. Torre, só confirmando, essa aeronave está aproximando para 10? Negativo, para pista auxiliar. Gente. Então, o GM38 informa que para início da inspeção, dá presente o ILS da 1-0, que vai ficar desligado, indisponível para navegação, e o ILS da 28 vai permanecer ligado, porém indisponível ainda para navegação. Confirme se copiado. Entendi. 24 em Salvador, é o ali, pois, 04. Polícia 04, prossiga. De perda dos geradores, também teve uma momentânea perda do rádio, solicita prioridade para pouso. Polícia 04, confirma a pane? Teve pane de energia elétrica. Perdeu os rádios, está somente com o rádio standalone, talvez tenha só 5 minutos de rádio para falar com você. Bom, excelência 04, tem condições visuais para a mudança de regras? Sim, tem condições visuais para visual para o campo, solicita para a direta para a final. Sim, plano instrumento cancelado 1752, desce inicialmente para 1510, o Olimpo 04. Para 1510, Olimpo 04. Olimpo 04, autorizado a proa direta e reporte visual com campo. Antes da direta, reportará visual com campo. Grato, caso de comunicação, vai seguir para pouso, sim? Sente, em caso de falha, chame torre 118 decimal 95. A torre vai estar ciente da situação. Ele está indo a 15 milhas, teria mais uns 2 ou 3 minutos até ele chegar no ponto para pouso. É, tem como concluir esse tempo? O sinal é 314, autorizado chegada a BOMED 1, desça para o nível 060, programe procedimento arrimado para a pista 10. BOMED 1, para o arrimado da pista 10, para onde a informação que vem, que porém, o ELS foi retirado da aeronave do Seite para a decolagem para a aeronave do Seite, em decolagem para o certo equipamento. Então, modificando o procedimento do RNA da pista 90. A pista de velocidade ainda é necessária. Afirmo, mantenha 250 mais, número 3 na aproximação, o Xanamé 314. Sim, o Xanamé 315. O Xanamé 315, chame-se a Recife, 128, decimal 35, ao TERM, 123, decimal 8. 2835, 238, muito boa tarde. Boa tarde. Olimpo 04, chama torre, 118, decimal 95. Olimpo 04, chama torre, 118, decimal 95. Tá bom, meu outro mais aqui no sol 55, autorizado à direita, tá com o faz 4. É, de graça, torre Salvador, Olimpo 04. 204, 2, controle. Está prosseguindo na aproximação visual, o Olimpo 04, mantendo dando 1000 e 1000 pés. Gente, o Olimpo 04 tem pouso autorizado, pista no 0, vento no 5, 0 graus, 08 nós, ajuste no 0, no 5. Pouso autorizado, ajuste no 0, no 5, fala que está agora enquadrando a longa sinal do nome. Roma 097, após pelo, vou ser a vista 366, deixa para 4.000 pés, ajuste chama 0 no 5. Ó, pelo 366, né? Para a Renata, igual no 097. Para qual altitude, por favor? Deixa para 4.000 pés, eu ajuste chama 0 no 5. 4.000, 097. Do 4065, boa tarde, mantenha o ponto certo. 804, no solo 59 autorizado, backtrack via pista, aposte livrando. No 4065, autorizado alinhar e manter pista no zero. Alinhar e manter pista no zero, azul 4065. Zona 097, você para 2500 PES, autorizado procedimento a Renave, pista 1-0. 2500 PES, autorizado a Renave no 0097. Oceania 314, após destaque, voo Servita 366, desça para 4000 PES, ajuste na 095. Confirmando a lista na 015. Controle, uma boa tarde, Salvador, são 3172-220 para 150 na Bomet 1. São 3172, boa tarde, autorizado de chegada a Bomet 1, desça para nível 050. 050, é possibilidade de coordenar a proa de TAP, senhorita? Autorizado TAP, são 3172. Direto de TAP, está presente na 3172. 0G32. Leve 38, só confirma, vai decolar de imediato assim que é autorizado pela torre? Afirmativo. Leve 38, mantenha, o senhor prefere um no 1500 ou um no 1000 pés? 1500 pés, interceptando uma passagem padrão número 3 a partir do externo. Gente, Leve 38, então o senhor vai manter um no 1500 pés na linha do litoral, na vertical de Itapuã, vai ser instruído a transferir para o controle, ok? Aguarde. Gente, o Gê me informa que não tá... não vai entrar. Gê, informa que quando for autorizado para o decolagem, só vai prosseguir via litoral sul. Ok, via litoral sul, na 3. Também 5, decolado 03, chame o controle Salvador em 1998, bom voo. 19, 8, obrigado. Já veio estabilizado o final R9 da 1097. 1097, complete o procedimento, chame torre 18 decimal 95. Completa o procedimento 8295 no 097, boa tarde. Boa tarde. Oceania 314, desça para 2500 PES, autorizado procedimento RNAV e reforço serviço 366. Desça para 2500 PES, autorizado RNAV 190 e procedimento serviço 366, Oceania 314. Controle Salvador, azul 4065, passando 1.300 PES. Azul 4065, contato radar, subatário nível de voo 320, autorizado direto Leda. Para 320, direto Leda, Azul 4065. 97, continue a aproximação, aguarde que está livre. Prosseguindo na sua escuta, no 097. Fora do solo, GM38. GM38, decolar 204, curva à direita, prossiga via litoral sul, aguarde transferência. Via litoral sul, aguardando transferência ao GM38. No 097, autorizado pouso pista no 0, vento no 70 graus, 08 nós. Se livre pouso pista no 0, vou no 097. 1097, como o tráfego vai prosseguir via litoral sul, eco 1110, vai manter 1.500 pés na linha do litoral. Sente visual com o tráfego, 097. Jeg 38, informa o tráfego Boeing 738, final de 4 milhas, pista 1-0. Sente, Jeg 38. Hoje na B321, informa que tem no visual, bem na cabeceira. Bando de 4 pássaros, ok? Bem na vertical da cabeceira. 4-0 mais. Negativo, vai reduzir o tanto 3. 172, pode confirmar a aeronave no SB7? Como que estamos a aeronave do Jeito fazendo o check do equipamento? Ah, tá ótimo, reduzindo para ele. 3-8, torre. Só confirmando, a primeira aproximação vai ser para a cabeceira 2-8, ok? Não é para 10 não. Teve 38 ciente, devido ao trânsito no setor, só foi instruído a prosseguir via litoral sul. Da presente, chame o controle Salvador em 119.8. Certo, 119.8, obrigado. Só confirmando, tá 3.82, após o TAP, eu vou usar a Vitor 3 e aumentar e interceptar o Renato, ok, senhores? Afirma, tá 3.72. Jeg 38, chame controle em 120, decimal 8. 08, obrigado. Boa tarde. Jeg 38, boa tarde. Apenas para informação, um Airbus em aproximação agora para a pista 10. Aguarde a autorização do controle para prosseguir para o início do padrão. Ciente, Jeg 38, está aguardando a autorização do controle. Pode fazer espera nessa posição aqui ou tem alguma outra posição para esperar? Se tiver condições de manter o corredor até mais ou menos 5 milhas para a passagem do tráfego anteriormente informado, está autorizado. Se preferir, está autorizado também manter o farol de Itapuã a 1.500 pés. Sim, farol de Itapuã. Obrigado, Jeg 38. 15 segundos. Jeg 38, confirme, tem condições de correção. Vai manter 2.000 pés para o início do padrão 3? Isso, 700 pés é o suficiente para a gente. Se o controle preferir, a gente pode subir para quando quiser. Critério, Jeg 38. Sim, então vai manter 1.700 pés, está guardando o telefone do controle, Jeg 38. Chalé 6321, autorizado a decolar pista 10, vento no 60 graus, 12 nós. Chalé 6321. Boa, 1659, ponto espera, pronto, boa. 1659, boa, mantenha, ponto espera. Lá. Jeito, confirma iniciar o procedimento padrão 3, vai arremeter sobre a marca 2, sobre a cabeceira ou logo após o marcador externo? Vai arremeter sobre a cabeceira. Bem. Chana 6314, autorizado pouso pista no 0, vento no 50 graus, no 3 nós. 6314. Canal 6321, decola 209, chame o controle de Salvador em 119, decimal 8, por favor. 198, boa tarde. Controle, boa tarde, canal 6321, decolando 1.600. Canal 6321, boa tarde, contato radar, mantenha 13 decolados até 3.000 pés, após 3.000 pés, autorizado direto Elessa. Até 3.000 pés, mantenha proa, após Elessa 6321. Aguarde. Save 38, está presente, suba para 3.000 pés e voe para a posição Zan e uniforme do Alfa November para espera naquela posição. Sim, vai subir para 3.000 pés e da presente vai voar o Zan, Save 38. Eu 4065, chame centro Recife, 128 decimal 35, alterne 123 decimal 8. Chama 2835, backup 1238, azul 4065. Centro 172, desce para 4.000 pés, azul chama 015, autorizado procedimento RNAVE, reporte Servito 366. Voltarei Servito 366 para 4.000. Possibilidade de a gente descer já direto para o 2500 em referência. Autorizado, 2500 pés, tá 3172. 2500 tem referência, 3172, repetir essa prisão. A direita, chama Solino 21, decimal 9. Direita, Solino 219, chame 6314. É 59, autorizado a decolar pista no zero, vento no 50 graus, ano 09. Decolagem autorizada, igual 659. Apenas para informação, há uma aeronave em decolagem da pista 10 com curva pela direita. O mesmo está restrito a 2.000 pés, Jave 38. Paciente, Jave 38 está agora 10.000 de Jusão. Já 3.000 pés. Eu 59, decola 213, chame o controle Salvador e 99, decimal 8, bom voo. 198, boa. Salvador, boa tarde, Gol 2097, ótimo, Salvador, boa, Gol 659. Gol 659, contato radar, submantenha 2.000 pés, devido à aeronave do jeito, próximo aeródromo, mantendo 3.000 pés. Gente, mantém 2.000, 659. Mente informado, está agora nessa posição de 11 horas, 4 milhas e meia, mantendo 2.000 pés um pouco. Paciente, está visão comigo, Jave 38, está mantendo 3.000. Pode entrar, chegou na posição de 3 horas a 4 milhas, rumo oeste, mantendo 3.000 pés. Sim, chegou 659, tem o mesmo, a gente ganha no visual. Informação de voo, 0.09. 17, autorizado a decolar pista 10, vento no 50 graus, 08 nós. Dois avisão com o mesmo, voo 659. Gente, eu aguardo para o público. Encontrei em Salvador, o Papa Romeu Serra Golfiosca para regresso no meu país, depois da intervalo. Papa Romeu Serra Golfiosca, mantém as condições de visuais, ajuste chama 015, reporte na Piazza Visual com Campo. Ajuste a MIG e reportará na Piazza Visual com Campo Serra Golfiosca. Voo na 659, autorizado nível de voo 360. Vai. 360, voo 659. Qual é emitido sobre a cabeceira? A estéreo já pode ser pela direita? Critério. Gente, em 3 vezes. 9.8, por favor. Controle Salvador 19.8, obrigado, bom dia, 2.0.7. Mansete, restrito 2.000, né, colégio? 2.0.7, contato radar, mantenha a restrição de 2.000 pés. Devido ao tráfego, 1 hora, 3 milhas, rumo oeste, matando 3 mil pés, aeronave do jeito. Após 2 mil pés, restrito, autorizado direto lida. É, compreendendo então que é para manter a proa também, ou 2.7, confere? Negativo, a restrição apenas de 2 mil pés, após 2 mil pés, direto lida, autorizado. Ok, mantém perfil lateral, restrito 2 mil, após 2 mil, direto lida, ou 2.7. Eu chamo a 6321, chame centro Recife, 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. 260-358-6321. Estabilizou até 3172. R-Nave, final visual. Na 3172, complete procedimento, chame torre, 118 decimal 95. 118 95, obrigado. Torre Salvador, uma boa tarde, só 3172, estabilizado, tá 2.5 milhas do servidor 373. Dá 3172, autorizado pouso pista 10, vento no 40 graus, 10 nós. É livre pouso, 3172, 10. Tá? Afirmativo. Vai se ajustar aqui o Jimmy, desculpem. Voo no 659, solicita a proa 220 por 30 milhas de informações. Sim, chegou no 659, autorizado 220. Se puder coordenar a Doppler pra gente agradece. Obrigado. Aguardo a coordenação. Mantendo 2.000 pés, voo 2.0.7. Voo 2.0.7, autorizado nível de voo 240, da presente autorizado direto coral. Está presente direto coral subindo 240, voo 2.0.7. Voo no 659, autorizado pelo centro Recife, direto à posição Dog Sul. Está presente, muito obrigado. Voo no 659. Salvador, Serra Golfiosca, está compartilhado, visual com campo. Salvador, Serra Golfiosca, chame torre, 118 decimal 95. 118 decimal 95, boa tarde. 2 Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Serra Golfiosca, compartilhado, visual com campo. Serra Golfiosca, autorizado prosseguir final pista 7, aposto na vertical do L ponto da Enrimar. Autorizado, final no 7, vai reportar na vertical da LMAR. Ô, Troy, a intenção é toque remetida no 7, ok? Tem a Golf Oscar, estou reciente. Nascente, solicita desvio à direita para 240 por 20 milhas. Sente autorizado desvio, gol 20 no 7. Autorizado desvio 20 no 7, obrigado. Uma 659, Centro Recife, 128 decimal 35, alterne 123 decimal 8. 285, 238, bom, 659, boa. Ciente, está autorizado, GM 38, está iniciando a descida. Feito. No 72, no solo 20, táxi à direita, chama o solo 1129. Olá, obrigado. Confiosca, dá presente, inicie 360 devido à passagem de aeronave laboratório. Aguarde instruções para prosseguir final, pistão no 7. Seguinte, inicia 360, Terra Confiosca, eu acho. Terra Confiosca confirmando, 360 pela direita, dá presente. 660 pela direita, Terra Confiosa. 1984, informa que está mantendo o ponto de espera devido à aeronave do laboratório, ok? Sim, 1984. Pela esquerda, sem matiz. Ciente, GM38, informa que a fase é remetida, vai solicitar uma nova passagem padrão número 3. Ciente, confirme a próxima, vai ser com a remetida pela cabeceira também? A princípio, pela cabeceira. Chame a torre Salvador frequentino no 8 decimal 95. 1895. Torre Salvador, é o GM38. 38, reporte iniciando a remetida, vento no 40 graus, 109, com curva esquerda, devido a tráfego à direita, Charlie 1-50, 1 mil pés. Ciente, reportará a remetida pela esquerda, GM38. É a Golf Oscar, informação de tráfego é com 110, final da pista 28. Ciente, é a Golf Oscar. Doi, pode confirmar, após a remetida, vai prosseguir para o sul até essa porra ou vai para a posição exata? Confirma quem, tá, quem chama a torre. É o GM38, tipo. GM38, é, informo que, segundo coordenação do controle, o céu vai curvar à esquerda e aguarde instruções, ok? Prossiga na pra vertical do farol de Itapuã. Sim, GM38. 238, só confirmando, o senhor vai manter a proa e subir para 3.000, aguardar a transferência. Manter a proa aqui ou a proa esquerda, como que é? Manter a proa, é reautorizado manter proa, aguardando instruções de transferência, suba para 3.000 pés. Sim, está na proa do extra. Manutenção do alto, 3.000 pés, isso aí, subindo. Dá presente, chame o controle 119.8. 19.8. 13.8. 13.8, chame na frequência 120.8. 20.8. Autorizado alinhar e manter pista no zero. Alinhar e manter no zero, gol 1884. Gol Fiel, está autorizado prosseguir final pista no 7. Autorizado final no 7, Gol Fiel. Centro Recife, 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. É, 12835, 1251, Centro Recife, 2017, obrigado. Salvador, gol 256, ponto de espera da 1-0. Gol no 256, mantenha ponto de espera. Mantenha, 200, GF38. Gol no 620, da presença autorizado, serviço 366, desça para 2500, pés autorizado, procedimento terminado, sistema 0. 2500 pés, modo 366, gol 1620. Thank you.